Vão te deixar só. O samba é lenda pura da vida do carimbó. Terei que te seus amigos nunca vão te deixar só. O samba é lenda pura da vida do carimbó. O verequê que vamos te homenagear. Tu sabe que é o rei do carimbó do Pará. O verequê que vamos te homenagear. Tu sabe que é o rei do carimbó do Pará. Dança em Belém veio morar, continua contando a história do folclore do Pará. Ele nasceu em Bragança, em Belém veio morar, continua contando a história do folclore do Pará. O Belequê que o amor te homenageia, tu sabe que é o rei do carimba do Pará. O Belequê que o amor te homenageia, tu sabe que é o rei do carimba do Pará. Do carimbó, Tereque, seus amigos nunca vão te deixar só. Tu sabe, é lenda pura da vida do carimbó. O Tereque, vamos te homenagear. Tu sabe que é o rei do carimbó do Pará. O Tereque, vamos te homenagear. Tu sabe que é o rei do carimbó do Pará. Ele nasceu em Bragança, em Belém veio morar. Continua contando a história do folclore do Pará. Ele nasceu em Bragança, em Belém veio morar. Continua contando a história do folclore do Pará. O Belequê que vamos te homenagear, tu sabe que é o rei do carimbó do Pará. O Belequê que vamos te homenagear, tu sabe que é o rei do carimbó do Pará. Simbora!